aleluia, irmão. Aleluia! Eu sou o santo milagreiro, dou-te a salvação. Se tu tiveres dinheiro, para além de teu pastor, sou também teu amigo. Se tiveres alguma dor, traz o cheque e vem ter comigo. Sou um santo pecador, neste reino não se engana ninguém. Também curamos mal de amor, mas só pra quem passa tem. Cantamos e dançamos, vem aí, mas não venha só. E até cinemas compramos no reino de Trollaró. Vamos te pôr a andar. Dinheiro não pedimos, vocês é que querem e dão. Ah, mas se não derem, milagres não terão. Sou santo pecador, neste reino não se engana ninguém. Também curamos mal de amor, mas só pra quem massa tem. Cantamos e dançamos, vem aí, mas não venha só. E até cinemas compramos no reino de Trollaró. Pecador, e Salvador, o santo pecador. Trollaró.